Boa tarde, só shape, boa tarde. Estamos aqui conectado aqui na rede Ninjam. É uma rede de comunicação de jams, né, na internet. Aqui ao meu lado esquerdo tem o Irlan Guedes, um grande amigo que já entrava nessa rede antes de mim. A gente se conheceu na pandemia, eu em Recife, ele aqui em Salvador. Temos aqui na sala já conexão, dois continentes conectados, a América do Sul e a Europa. A gente tem aqui o Sérgio. Bem-vindo, Sérgio Pano. Sérgio, que não é o Sérgio Pano, mas pode ser também. E o Io da Itália. Essa percussão tá vindo da Itália aqui. E o Boca acabou de entrar da Itália. Bem-vindos a Salvador, Bahia, Brasil. Percussionista Yo aí mandando uma conga. Uma conga. Será que é um sample? Ah, é uma tabla. Como é que fala italiano, velho? Não parla italiano, pero... Eu parlo italiano, sim. My friends, we have video, so we are in a... with real audience. Estamos com audiência real aqui no Brasil, em Salvador. E se vocês puderem entrar no vídeo aí, eu vou colocar o endereço aqui. Você coloca aí, mano. O endereço... You can enter in the... Video, yeah, Video Ninja, Percussion Finger Drum. O Yo tá tocando essa conga com os dedos mesmo, percussão de dedo. Welcome to Salvador, Bahia. Boa tarde, Guto. De onde você fala? Entrou um brasileiro aqui, Guto. Deixa eu ver no mapa aqui, o IP dele. Guto é do Rio Grande do Sul. Seu IP está no Rio Grande do Sul, se não for uma VPN. Você está no Rio Grande do Sul, correto? Pois bem, Guto, o que você tocar vai ser ouvido aqui em Salvador, no Rio Vermelho, na Jam Intercontinental, aqui da Só Shape. Nas suas tardes de sexta-feira, no pôr do sol do Rio Vermelho, nesse exato momento. Quase no Rio Grande do Sul. Então, se não é no Rio Grande do Sul, é onde? Tá funcionando bem a VPN. Aqui nunca dá pra saber onde a pessoa tá mesmo, porque ela pode estar mascarando o IP, né, com a VPN. Jarbinha? Peraí, Guto Nóbrega, velho. Rio de Janeiro, pô. São Paulo. É o Guto Nóbrega, não? É outro Guto. Thank you. Beleza, é, esse som de batera tá vindo da Itália agora. Ele tá tocando no dedo. Yo, can you please give us more gain? Your drums, the volume is low. Ah, ok. Now I got, don't need. Essa bateria tá vindo da Itália agora. Provavelmente é norte da Itália aqui pelo mapa. Keep going, yo. Nice drums. Bateria da Itália, vamos nessa. Valeu, Yo, muito bom. Finger drum, great finger drum. Say baby. sing.